20h01. Musical Especial Capital.

Tamarine Fibras, o seu complemento diário de fibras na versão pó, que não altera o sabor dos alimentos. Ou na versão goma sabor morango. Tamarine Fibras, para o dia começar bem. Hoje eu só quero que o dia comece bem. Saúde! As luzes da paz, do amor e da fé possam iluminar o seu Natal e todos os dias do ano novo que se aproxima. Rádio Capital, com você em todos os momentos. Rádio Capital. Rádio Capital. Feliz Natal. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero saber da minha vida. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Ouça a Rádio Capital também na internet. Capital1040.com. 20 horas e 11 minutos. Sua noite em especial na Rádio Capital. Especial Capital. viver sem você. Thank you. caminho da suspeita. Quando a rosa deixar de mim, cadê flores da minha esperança? Veja só da distância que eu fiz. O amor é só pra quem tem sorte, começa de pouco e depois não tem fim. 983-34-5777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. 983-34-5777. É muita tentação. Adoro caipirinha, torresminho, camarão lá em casa. É aquela animação. Batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Só de imaginar, o fígado começa a atacar com mal-estar. De um época eu vou precisar. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa, Figueiredo. Não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. É fígado, Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Todos os sábados, na Igreja de Santa Generosa, é dia de honrar Nossa Senhora. Ao meio-dia, missa com novena e bênção da saúde. A igreja fica ao lado da Rádio Capital, próximo à estação Paraíso do metrô. Venha, venha você também honrar Nossa Senhora. Todo sábado, ao meio-dia, novena com bênção da saúde. Igreja de Santa Generosa, ao lado da Rádio Capital. Vinte horas e 22 minutos. Musical Especial Capital. Atravessei a fronteira, minha paraguaia, eu fui buscar. Eu já tinha prometido que eu voltaria pra nós se casar. Quando nós dois se encontremos, o olhinho dela agarrou chorar. Abraçou no meu pescoço e um beijo na boca ela quis me dar. Ai, linda Paraguai, se eu não te encontrasse, meu coração ia arrebentar. Ai, linda Paraguaia, eu sou boiadeiro e tenho dinheiro pra você gastar. Tenho uma potranca branca bem arriada pra você montar. Eu vou no macho tordinho que tá me esperando do lado de lá. Vamos comprar nossa fina, fazer nosso rancho lá em Corumbá. Quero ver você falando me trazendo a minha felicidade. Eu não te encontrasse, meu coração ia arrebentar. Ai, linda Paraguaia, eu sou boiadeiro e tenho dinheiro pra você gastar. Especial na Rádio Capital. Por cima da ponte, foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Fantasia, tudo é magia, é verão. Música pra fazer a nossa vida mais feliz. Vem pro clima do verão, a Rádio Capital. O verão é mais quente, a Rádio Capital. O verão tem mais vida, a Rádio Capital. E pra minha família, saúde é tudo. Como vai? Tudo bem? Com Neoquímica, tudo é pra família. Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar pra toda a família. Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira. Rádio Capital está sempre com você nos 1040 AM do seu rádio e na internet, no seu computador, smartphone ou tablet. Acesse capital1040.com. Participe da nossa programação. Telefone Capital 3053-1040. Nas redes sociais, WhatsApp 983-345777. No Twitter e Instagram, capital1040. facebook.com/capital1040. Rádio Capital, a qualquer hora, em qualquer lugar. O mundo ouve a Rádio Capital. O mundo ouve a Rádio Capital. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar, então é claro que eu aprovo. Minha vocação. Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse med.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Capital 20:33. Sua noite é especial na Rádio Capital. Tenho teu. Roberto, por favor, responde. Aonde te escondes que eu vou procurar? No céu ou na terra, nas nuvens do espaço, qualquer coisa eu faço pra te encontrar. Nosso amor é grande, mas é o universo. Volte aos meus braços, meu amor, te peço. É o último verso que irei cantar. Sua noite é especial na Rádio Capital. Brasileiro. irá. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Logo depois que almocei, só bebo um ou dois, desperdiçar é besteira. Somos só dois no ranchinho, gosto do peixe do espinho, e aqui não tem geladeira. Mas o médico deverá ser consultado. Rádio Capital, capital de rádio. Rádio Capital. 20 horas e 45 minutos. O Brasil ouve a Rádio Capital. Musical especial. Passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. E já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo deste amor desfeito, solidão desfeito e troca. noite que eu choro sozinho, a dor do destino que a vida deu. Thank you. saudade vem te buscar. Aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. 20 horas e 54 minutos. Musical Especial Capital. O tronco frondoso do jacarandá, na estrada onde o vento faz nuvem de pó. A distância, meu mundo e o dela, sozinha ela vive, eu vivo tão só. Os nossos dois nomes na hora do adeus, gravamos no tronco do jacarandá. E desde esse dia não sei onde estou, e aquela que amo não sei onde está. Meu jacarandá, meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está, será que por mim esperando do lado de lá. A doce esperança morreu para nós no verde das folhas do jacarandá. Refúgio nas tardes dos raios do sol, morada do triste cantor sabiá. Talvez que em seu tronco a caixa cresceu, seu nome e o dela o tempo apagou. Talvez que a lua cansada da noite desceu do espaço e ali cochilou. Meu jacarandá, meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está, será que ela está por mim esperando do lado de lá? Música. umidade do peito do chão. Também minha mágoa arranca umidade em forma de pranto do meu coração. Meu jacarandá, meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está, será que ela está por mim esperando do lado de lá? Musical Especial Capital. Quis olhar para você quando você me deixou, mas a dona de malvada pegou meu sonho e malvada pegou meu sonho e pulou. Com meus olhos cheios, água ficou chorando de dor. Dá no coração que nem o calo no céu. Todo mundo tem saudade, mas ninguém sabe o que é. Deseja a todos os ouvintes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A Rádio Capital informa a hora certa. 21 horas e 2 minutos. Musical Especial Capital. casinha. Apesar de muitos encontros, desencontros, apesar de muita dificuldade, muito sofrimento, trago sempre ao presente a recordação do passado e penso, eu era feliz, feliz e não sabia. Casinha dos meus 8 anos, de alegria e desengano, que a vida marcou. Saudade que não tem fim. Lembrança dos meus pais, que hoje não tenho mais, que Deus pra sempre levou. Daquele tempo querido, que era bom e era sofrido, só você pra me restou. Velha casinha. Saudade da mocidade em Campo Grande, lá no bairro do Amambaí. Você continua sempre na mesma rua. Quando eu for fora, eu amei. Daqui eu não levo nada, pois terei outra morada. Não há volta quando for. Você não pode acabar, você terá que abrigar a terceira. Velha casinha da minha infância, desde criança ali vivi. Tenho saudade da mocidade em Campo Grande, lá no bairro do Amambaí. Passageiros coitados gritavam desesperados quando o fogo alastrou. Lutaram contra a morte, mas tiveram triste sorte. Pouca gente escapou. Oh, especial capital. Tamarine Fibras, o seu complemento diário de fibras na versão pó, que não altera o sabor dos alimentos. Ou na versão goma sabor morango. Tamarine Fibras, para o dia começar bem. O verdadeiro Natal em família é aquele em que nos reunimos para comemorar o nascimento de Jesus, a união e a paz entre os homens de boa vontade. Feliz Ano Novo! A Gigante do Rádio. 21:15. Sua noite é especial na Rádio Capital. Todos dois sangrentos em noite de Maria. todos homens, perdeu o juízo, creia-o, e morreu sete vezes, até abrir caminho pro paraíso. Vem e me abraça, me leva pra beira do Icaré. São Canoas, a população de Beirinha, que vive no tronco do amor. Que a vida queira puta e poder, desde que embala o amor em lambuza de samba, seja lá de contigo, ligou, é de vestido, por favor, meu pensamento. O grito dessas pessoas no fundo do seringal. Corre na feira, semana que vira viagem, e que toda que coragem, esperança que a paz reine na floresta. Não vem o fogo queima, tenta o poder a raça, pra que a vida queira pulsar e correr. Pressão das águas, o amor quando quer é bater e valer. E nos alunos, o pai pode esconder, se quiser, meu pensamento vai. O grito dessas pessoas no fundo do Seringai precisa ser escutado em Belém de Manaus. 983-34-5777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. 983-34-5777. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar, então é claro que eu aprovo. Minha vocação. Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Na praia deserta, escrevo na areia o nome de alguém. Um barco partindo, ao longe sumindo, levando meu bem. Partirei. Minha dor é castigo. Quando estava comigo, eu nunca chorei. Ouço a sereia cantar. Toda tristeza. O meu desengano é igual ao oceano. comigo, eu nunca chorei. Yeah. capital1040.com. Participe de nossas enquetes, acompanhe o nosso blog, as notícias do dia a dia e saiba tudo da nossa programação. Rádio Capital, sempre compartilhando com você. 21:36. Musical Especial Capital. Pela estrada, com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é dividido, porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão. Dois amores diferentes, mas com eles me compreendo. Eu não vivo em abandono. No calor de uma cabine, tô nos braços de quem amo, tô feliz até no sono. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. Sozinho pela estrada, escutando a voz do vento, no espelho a refletir. Mal começo uma viagem, eu já penso no regresso e nem terminei de ir. Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada serpenteia. Caminhando é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pela veia. Qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível faro alto, pela marca dos 80. Capital. O sertão e a cidade, em todos por Deus escuto, eu respondo e garanto, apesar de eu ser matuto. A minha faixa de terra eu não vendo e nem permuto. As indústrias, escola e a grandeza da nação, mas aqui no meu sertão nem a fita eu não escuto. Sou roteiro sem estudo, trabalho sem estatuto, a minha profissão é dura, meu ofício é meio bruto. Mas cada ano que passa é um prêmio que eu desfruto. Debaixo do céu azul, pra vencer precisa cantar. alma, em preto de corpo e alma, pra não apagar o charuto. Relógio que marca a hora, marca segundo e minuto, mas o que? Nasce na água, não pode viver nós juntos. Querido, devemos viver unido pra não ver o país em luz. Quando eu entro na jogada, de qualquer maneira eu chuto a capita, é o corpo, mas não é absoluto. Tenho galho no interior, onde vem os produtos. Dentro da realidade pode haver mesa vazia, se a rama secar um dia, só o tronco não dá fruto. O Brasil ouve a Rádio Capital, musical especial. Tudo fiz para viver sempre consigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do teu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. Sem felicidade, e você quer me ver ébrio de amor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade. E você só quer me ver ébrio de amor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade. A Rádio Capital te acompanha para onde você for pelos 1040 do seu rádio e pela internet. Baixe o aplicativo no site da Rádio Capital e ouça também no seu smartphone. Capital1040.com, o site da Rádio Capital. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Uma hora e 47 minutos. Sua noite é especial na Rádio Capital. No lugar que canta galo, de certo que mora gente, que é muito bonito, é lindo, que é muito feio, é indecente. Minha vida foi quando eu amo, foi de mim. musical especial. Caboclo, tô chegando lá da roça, ainda falo virginosa, eu ainda digo é, sou sertaneja. De voz pelo WhatsApp 993069543. Eu fico indignada de um bar ficar a noite toda tocando música alto até as 6:30 da manhã. As gravações vão ao ar dentro dos boletins das 7, 9:30, 10:30 e 1 da tarde. A voz do povo tem vez. 993069543. Rádio Capital. Especial Capital.